otário, só otário. Vem pra Penha, vem pra Penha, vem pra Penha, vem pra Penha, vem pra Penha, vem pra Penha. Vem pra Paredão, RG Paredão, Alcione Paredão. Vem pra Penha, ai, vem pra Penha. Se o portão tiver trancado, você pula o muro, tu vai partir pra Penha te esperando de pau. Ai, se o portão tiver trancado, você pula o muro, vou te esperar na Penha te esperando de pau duro. Vem pra Penha, ei, vem pra Penha, vem pra Penha.